A música e você, na Difusora Madrugada. Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz, ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Não fique de fora. 11 98 224 1453. Esse é o WhatsApp da Difusora. 11 98 224 1453. Mande sua mensagem de texto ou de áudio e participe da programação da sua rádio preferida. Difusora. Peça sua música ou mande um recado para alguém querido. WhatsApp Difusora. 11 98 224 1453. Difusora, uma rádio pra você curtir. Difusora, dia e noite, sempre com você. Uma rádio informativa, prestadora de serviços e companheira acima de tudo. Difusora, dia e noite, com você em todos os momentos. A partir de agora, está no ar, Rancho Alegre. Horário de Brasília e Jundiaí, 5 horas 33 minutos. 5h33 é terça-feira, 31 de agosto de 2021 da Era Cristã. Estamos entregando os fardos e começando setembro. Setembro da primavera. Tá chegando, hein? Muito bom. Você sintoniza a Difusora Jundiaí, KM810. 75 anos no ar é a sua trajetória e é aqui que todas as madrugadas nós temos um compromisso com você. Ao som da genuína música sertaneja de raiz das 5h30 às 7h da manhã. Das 5h30 às 7h de segunda a sexta-feira. E hoje, primeiramente, o agradecimento a Deus pelo milagre da vida, pela família, pela saúde, pelo trabalho. Para depois dar um bom dia a você que está aí do outro lado com o seu radinho ligado e sabe que o sistema é bruto. É ao vivo em curso para Jundiaí, para São Paulo e para a internet através, para o resto do mundo. Nós estamos aqui no 4586-2020 e você faz seu pedido, né? Nós estamos aqui para lhe atender, desde que seja música sertaneja de raiz, né? Nós, por respeito a você, ouvinte, dispensamos sertanejos universitários, essa coisa toda, que nós estamos resgatando a autêntica música sertaneja de raiz por 1h30 aqui na Difusora Jundiaí. E essa vai para o Antônio Medeiro Neto lá no Fazenda Minador. O galo acordava a gente para trabalhar no roçado. Para mim, continua acordando. E pôs o Juarola lá na Vila Aparecida. Coloca no ar o Rancho Alegre de uma terça-feira que está apenas começando. Bom dia. Thank you. que existe. Se embaça quando vem o brilho dos olhos seus, por ser a mulher mais bonita da face da terra, me deixa sozinho. Sem motivos, sem ter razões, ela me disse adeus, disse adeus. Vejam como estou sofrendo por esta mulher. Choro chamando por ela a rolar no leito. Vejo o retrato dela, pego o travesseiro e aperto no peito. Por mais que procure esquecer, não encontro jeito. Senhor, não deixe acabar assim de repente. Por tudo que há de mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Sem ela, sei que vou morrer. Horas 44 minutos em Jundiaí, 5h44. Bom dia, de Sordão. Oi, de Sorde, Dona Lídia e Itupeva, ouvinte de todas as manhãs do rancho. Saúde e paz para você, meus amigos. O João Paiol, lá no São José 2, em Campo Limpo Paulista. Cida Froy no Vianello, boa terça-feira. O Lima no Jardim Paraíso, na Várzea Paulista. E o Mauro no Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. O pessoal lá da represa do Joanópolis, pro Primo, pro Paulinho, bom dia, boa terça-feira. Pro Donizete Marzulo no Parque do Colégio, o homem acorda cedo. E quem acordou mais cedo foi a Clementina da Ponte São João. Já deu um bom dia aqui pro Chico Cordeiro. 5h45 agora. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Alô, amigos, aqui quem fala é o Tião Carreiro. Pardinho, estamos aqui para desejar a você um feliz ano novo. Cinco horas e 59 minutos, e Jundiaí. Bom dia, Polelo e a dona Cristina, lá no residencial dos Metalúrgicos, já se preparando para mais um dia. O Aloysio do 37 na Vila Ares, grande Aloysio, né? O Benê Correia, bom dia, no Clube Atlético Bandeirantes, lá na cidade de Louveira. É, o Maurici, Dona Maria e seu Aldo Fonseca lá no Caxambu. Alvo Gula e o Gula Júnior aqui na Barão de Jundiaí. Andy, o homem de Tabatinga. E o Heitor Romano e Dona Neide lá no Recreio Moura, em Jarinu. Heitorzão, a melhor linguiça caseira que eu já comi até hoje. Que maravilha. O Heitor Romani faz isso aí, faz as entregas bonitinhas. Tem até o telefone dele aqui, 4607-5460. Eu, quando quero, ligo pra ele, vou pegar. É a melhor que eu já comi, eu garanto pra você. Gilberto Lucena e Dona Claudete no Jardim Messi. Ô, Gilbertão, no tempo que você era bancário ainda, Chico Cordeiro lá na Cometa, era... Na sexta-feira ninguém era de ferro, parava no bairro do Luciano. Hoje é o 49º Batalhão da Polícia Militar, esquina com a Cavalcante e com a Barão do Rio Branco. Ali que ficou o Luciano, saudoso Luciano por muitos e muitos anos. Mas na sexta-feira, depois das 6 horas, o dever cumprido, a gente se encontrava. Contava umas lorotas, tomava uns gorós, o dever cumprido, toda sexta-feira. Hoje é a sede do 49º Batalhão ali. Não dá mais para contar lorota lá não. 6h18. Rancho Alegre com Chico Cordeiro, na Difusora. Horas 42 minutos em Jundiaí, 6h42. Bom dia por Flávio Espaleta, grande Flavão aí nos altos de Vila Progresso, né? Por Orlando Jeski, Dona Antônia na Cidade Nova 1, e a Dona Lourdes lá da Expedicionária que pediu o trem da vida com Craveiro e Cravinho. Esse trem da vida, eu já tô na penúltima estação, mas tô firme ainda, né? Ainda tem muito chão. Acho que a última estação é a que tem mais percurso pra gente percorrer. E o dia de Campo Limpo pede o trio Dona Flor, a véia debaixo da cama que oferece Pra Sueli da Cidade Luiza, pro Giarola, pro Ortiz, pro Ditim de Maripurã, pro Ari e pra Cida Pereira. Você acabou de ouvir Rancho Alegre. Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz. Ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Agora são 7 horas mais...